ZYH616, 1460 kHz. AM, Rádio Irapuru, situada na Avenida Manuel de Castro, 815. Morada Nova, emissora pertencente ao Grupo Adelma Aquino de Comunicação. A rádio que toca você.